Pará e acarajé. Que delícia de sabor na Praça da Asa Branca. Tamo junto, meu irmão. Eu tava namorando e dando uma de solteiro. Vivia machucando meu amor verdadeiro. No certo dia ela se cansou de mim, me traiu com meu melhor amigo na esquina via Salvador. Depois da traição minha vida mudou. Eu tentei voltar atrás, mas não adiantou. O que é que eu vou fazer pra ter o seu amor? Eu vou ser rifeiro só pra você assinar e ganhar na minha rifa e eu ganhar o seu coração. Eu vou ser rifeiro só pra você assinar e ganhar na minha rifa e eu ganhar o seu coração. Assina, por favor, o bilhete do meu coração. Eu tava namorando e dando uma de solteiro. Vivia machucando meu amor verdadeiro. No certo dia ela se cansou de mim, me traiu com meu melhor amigo na esquina via Salvador. Depois da traição minha vida mudou. Eu tentei voltar atrás, mas não adiantou. O que é que eu vou fazer pra ter o seu amor? Eu vou ser rifeiro só pra você assinar e ganhar na minha rifa e eu ganhar o seu coração. Eu vou ser rifeiro só pra você assinar e ganhar na minha rifa e eu ganhar o seu coração. Assina, por favor, o bilhete do meu.